Vem me acompanhar. Existe o mundo inteiro, quero te encontrar. Eu vejo teu sorriso, quero te beijar. Seu jeito de criança, vou me apaixonar. E quem sabe canta com a gente, aí vai. São coisas do destino que faz encontrar. Você no meu caminho pra me namorar. Desejo de criança nunca passará. E minha vida fica com você. Serena, toda meiga, nunca te perder. Meu peito bate forte, destaque nessa galera. Vá! Serena, toda nega, nunca te perder. Meu peito bate forte. Vamos jogar pra cima e vai.